Salve, salve, galerinha. Estamos de volta. Podcast Noed. Saudades de vocês. Tempo que a gente não grava nada. Hoje estamos aqui novamente com o senhor Bruno, mestre. E aí, bom com vocês? Com a nova integrante, Franzinha. Oi, pessoal. Linda. E a nossa amiga hoje, convidada, Tarsilinha. Bonjour, galera. Bonjour, Tarsila. Maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre felicidade superestimada, galera. Que eu vejo que o problema acontece muito com o pessoal hoje em dia, cara. Acho que até a sociedade prega muito isso. Essa procura louca de ser feliz, de sempre estar bem, de zerar a vida e tipo, nossa, cara, sou feliz agora. E essa busca de felicidade superestimada já é N problemas. Um delas que eu vejo que é um dos maiores focos que eu gosto de falar, que eu gosto de pensar sobre, é sobre como o fato de você buscar só a felicidade, você acaba denegrindo, acaba ignorando seus outros sentimentos. Sabe? É como fosse, o superestimação é colocar a felicidade, tô fazendo um gráfico de barra com as mãos aqui, pessoal, acima dos outros sentimentos. Aí disso gera uma ofuscação dos outros. O que isso gera, cara? É uma coisa que eu tenho percebido muito. Até uma conversa com a Tarsila, Tarsilinha, um tempo atrás aí, que tipo, como é importante sentir as coisas de verdade. Faz, sabe que tá triste, velho? Sentir a tristeza, tá com raiva, sentir a raiva. É tipo, viver cada sentimento com tanta intensidade que você busca loucamente essa felicidade, velho. Porque eu vejo o quanto que, tipo, a pessoa tá mal. Não, eu não posso ficar mal. Eu tenho que estar feliz, né, cara? Deixa eu curtir. Não, eu vou sair beber. Eu vou buscar sempre. A pessoa, tipo, acaba... Todo mundo acha que conhece uma pessoa que é, tipo, a mais sabe do rolê, mas no final sabe que ela é triste, fraga. Aí você percebe o quanto que é a pessoa... Ela é... Foge o tempo todo de se sentir triste, velho. Não sei o que eu queria meio que voltar no ali que você falou no gráfico de barra que você fez com a mão ali. Cara, essa questão da felicidade como um sentimento o qual você sobrepõe ou coloca acima de qualquer outro sentimento, eu não sei se eu concordo, tá ligado? Porque eu não concordo no quesito de chamar a felicidade de um sentimento. Sacou? A ideia, pelo menos pra mim, é que quando você fala de felicidade, felicidade pra mim, diferente como, por exemplo, é a tristeza ou solidão, você consegue especificar e dar um pouquinho mais de corpo, pra mim, essa felicidade que você tá tratando é algo muito sem corpo, muito sem, muito abrangente, muito sem forma. Porque, assim, o que eu entendo de felicidade, que é o que eles pregam que a gente tenha em alguma medida essa felicidade acima de tudo e acima de todos, é mais do que, tipo, um momento, é muito mais do que um evento, sabe? É uma série sucessiva de coisas que não podem ter interrupção, sabe? A ideia que eu tenho dessa felicidade superestimada é uma compulsão por esse momento, esse sentimento bom, entendeu? Não é como se fosse uma coisa, entende? É um conjunto quase compulsório, assim. Eu preciso ter isso pra ser alguma coisa, pra ser alguém, pra eu me representar no meio do pessoal. Eu preciso, sabe, do evento tal e ter feito com coisa tal pessoa e ter objeto tal e, sabe, ir no show não sei de quem e planos e, sabe, é meio, não sei, a minha, nesse gráfico, assim, eu acho que é mais um... Eu gostei disso que você colocou, tipo, eu acho que, tipo, faz muito sentido você tá falando, eu coloquei maneira, tipo, singular, mas eu acho que isso é tudo, né? Tipo, eu acho que você ficou melhor do que eu. Acho que a gente tá falando coisas diferentes. Não, ele tá falando a mesma coisa, você só, que nem... Você deu um exemplo mais simplificado e ele especificou o que seria essa felicidade que a pessoa busca. Mas, ao mesmo tempo, quando eu procuro todo esse conjunto de coisas, eu tô deixando de lado um monte de coisa que eu não tô prestando atenção, que você comentou. As outras emoções que você tratou como emoção, mas pode ser muita coisa. Tipo o quê? Tipo... teu presente e tudo, o que você come, o que você respira, tua saúde, né? Você deixa de estar feliz até mesmo com o fato de você ter saúde. Eu acho que não chega a ser uma emoção. Não, mas isso aí... Se você considera ter saúde um aspecto da sua felicidade, em alguma medida você não tá ignorando ela, entende? Sim, mas é que esse eu não vejo que seja uma coisa que as pessoas procuram. Nossa, eu sou feliz, eu tenho saúde. As pessoas, são poucas pessoas que procuram. Sim, não, a saúde. Concordo. São poucas. Então, a maioria procura o quê? Sei lá, uma casa, um carro, status. Objetos. Não status, mas é. Não saúde. Algo abstrato é mais difícil de eu comprovar que me traz felicidade, isso? Também. Interessante. Contextualizando a nossa conversa que a gente teve, é que eu passei um ano inteiro planejando aí intercâmbio e tudo mais e tal. E na hora de me inscrever, tipo, a minha homologação não foi feita. Tipo, nem cheguei a ir pro processo seletivo, simplesmente deu como não inscrita. E daí entrei com recurso, a mulher me respondeu, disse que deu errado a documentação. Enfim, chorei pra caralho. E pensei, né, tipo, tava a vida inteira planejando aquilo, pensando, tipo, não, agora vou passar por esses momentos de ansiedade, tudo mais, porque quando chegar a bolsa, aí eu vou ser feliz. Aí sim eu vou ser plena. E não fui, porque não deu certo. E logo em seguida a vida abriu milhões de oportunidades pra mim. E daí eu, nossa, a vida é do caralho, né? Tipo, pô, que massa. Cheguei lá pra abraçar as oportunidades. Era, tipo, uma vaga de emprego pra quem estuda música. E eu estudo artes visuais. E eu fui, tipo, na casa do caralho lá pra fazer a entrevista. Deu, porra, moça, você não podia ter me ligado antes pra perguntar se eu entendia de música? Que sacanagem. E daí eu resolvi, cara, quer saber? Que se foda. Tipo, já chorei muito e agora eu vou dar risada da vida. Vou sentir tudo que a vida tá me dando porque, tipo, chorar não vai mais pra frente. Então eu não senti as outras paradas. E deu vontade de rir, assim. Da mulher me levar no SIC. E eu moro em Pinhais. Nossa. Pra perguntar se eu entendo de música. No mesmo dia, assim, surgiu outra oportunidade. E agora fechou de vez e a vida foi pra frente. Então acho que tem muita relação da gente colocar o patamar da felicidade naquele momento, assim. Quando chegar aquele momento, aí sim, a minha vida vai ser feliz e tudo mais. E de encarar as oportunidades também, sabe? Isso aí é massa. Então, uma coisa que eu achei legal no que você falou foi que, assim, sempre tem um patamar, sempre tem uma linha, sempre tem um algo que, quando eu chegar lá, é aí que a felicidade acontece. E cara, isso me incomoda num tanto. Porque, assim, é legal você ter objetivos. Cara, não é legal, é necessário. Porque, assim, senão você fica muito desnorteado na vida. Pairando. Você fica pairando, você fica viajando, assim. E é legal viajar, mas o mundo não vai deixar você viajar por muito tempo. Então, assim, é muito legal você ter objetivo. Mas, cara, você estabelecer que o seu objetivo também é o seu motivo de felicidade, assim, quase que exclusivo, uma exclusividade em eu chegar lá e aquilo ser o motivo de eu sorrir ou de chorar, cara, eu acho isso muito pesado. Eu acho isso muito cruel com você mesmo. Porque aí demora muito tempo e às vezes você precisa que esse objetivo não seja, a sua felicidade não venha, pra você entender que, tipo, não, aquilo é um objetivo, aquilo não é a sua felicidade. Talvez, e aquele velho discurso, aquela coisa, ah, felicidade é o que você faz no caminho, entre as coisas, nananã, viva, blá, blá. Mas até você aprender que é assim que funciona a brincadeira, você precisa colocar umas 3, 4 barras de objetivo, barra felicidade lá na frente e tomar pau nas 3, 4, entendeu? Pra você largar a mão de ser besta e falar assim, não, cara, não é assim que funciona a vida, não é assim que a banda toca. Porque assim, pode, e eventualmente vai, você vai fazer várias coisas pra poder chegar num patamar e falar assim, nossa, isso aqui me trouxe uma satisfação, me trouxe... Vou chamar de satisfação, não vou chamar de felicidade. Satisfação é legal. Me trouxe uma satisfação, porque a satisfação vai envolver tanto esse processo que você teve durante o caminho, como necessariamente, se for um objeto, se for algo mais concreto, você vai ter aquilo. Se não for algo concreto, do tipo, ah, eu fui num show, fiz uma viagem. Você não consegue colocar a viagem no bolso e trazer, entendeu? Você traz eventualidades, coisas que aconteceram, imagens... fotos, se você foi na praia conchinha, sabe, o souvenir do lugar, qualquer coisa do tipo. Mas, cara, você estabelecer, eu acho que a sua felicidade como esse conjunto quase que compulsório de coisas pra te tornar bem, uma pessoa bem, num único ponto, é uma fragilidade muito grande no planejamento. E vem na mente aquele negócio de... Pô, cara, vou sofrer, vou batalhar, vou lutar, tá loucura. Vou conseguir, porque quando chegar lá eu vou ser feliz. Aí eu tô batalhando aqui, tipo, não, tem que... Não posso sair de casa, não posso curtir agora, não posso... E não posso nem curtir o momento que tô fazendo o negócio. É só sofrimento pra chegar lá e pagar o preço. Aí, tipo, naqueles velhos casos, pequenos casos felizes, que você consegue alcançar a parada. Você chega e, pô, consegui. Tem um negócio, tem, sei lá, meu notebook monstro, a viagem dos sonhos, ou, sei lá, namoradas, foda-se. Aí, tipo, assim, você para e fala, pô, e agora? Aí, tipo, e agora, cara? Consegui. E terminei de ver a série. De que serve, tá ligado? É, terminei de ver a série da vida. E agora, meu Deus do céu, por que eu fui fazer desse jeito? Mano, eu acho que essas porra dessa série, velho, fuderam com a gente. Porque você fica nessa compulsão, tipo, eu terminei, tá aí a próxima, tá? Cara, você parece um viciado, é, sabe? Esse ponto que ia chegar. Aí, tipo, gera dois problemas. Ou a pessoa fica totalmente zoteada e depressão, e sei lá, no pior caso possível, a pessoa se mata. Ou entra numa frenese de estar sempre na necessidade de busca. Sim. Aí, tipo, eu acho que necessidade de busca, cara, esse, não necessidade, mas o vício de busca, porque eu não posso ficar parado, eu acho que isso aí, velho, é todo totalmente corrosivo, cara. Totalmente não saudável, não saúde mental. Não. Porque, tipo assim, é sempre fazer uma viagem de carro, eu tenho que chegar em X lugar, tipo, tô aqui no Paraná e quero chegar no Nordeste e vou correr até lá, cara. Aí eu chego até lá e, tipo, nossa, cheguei, curti um dia, dois dias, nossa, mas descansei, tem que voltar. Aí, tipo, o cara volta mais uma viagem gigante, cara. Em vez de, tipo, não, cara, tô aqui, parei, São Paulo. Podia até simplesmente trocar de destino. No meio do caminho. No meio do caminho. Podia meter um louco e falar assim, ah, não quero mais pra lá, não. Puta e, saco, nossa, ir pra lá, não sabe? Nem pensar, né? Só faz. Eu acho muito, vi uma frase muito massa, galera, que tipo, fala assim, a gente sempre tem que rever nossos sonhos, nossos planos, porque talvez nós já não somos mais a pessoa que fez esses planos. Sim. Acho isso sensacional, porque, tipo assim, essa frenese que eu tô falando de busca, de felicidade, de correr atrás do objetivo, a gente, tipo, tão automático, não, eu quero ser engenheiro, eu quero trabalhar, quero ser o chefe do gabinete tal. O cara, tipo assim, sendo que no processo já mudou tanto, velho, que, tipo, mano, é isso mesmo que eu quero? Muita gente não faz esse planejamento, aí quando eu cresço no colégio, tá no colégio, aí porque eu quero ter tal profissão, porque eu quero ser... Uhum. Aí a vida vai te dando uns tocos, você fala assim, você, o que é isso aqui mesmo, né? Porque é o que dá. Tipo, às vezes você vai fazer o que você tem acesso, cara. Mas isso eu considero uma parte infeliz do processo que você está procurando a tua felicidade, né? Você estabeleceu um objetivo de vida, só que ao mesmo tempo que você sente que aquilo já não é mais pra você, você não tem coragem de dizer nem pra você e nem pros outros que aquilo não é mais pra você. E mudar isso é muito difícil. Olha que loucura, Kevin falou. Dizer pro outro, cara. Eu peguei tanta minha imagem que eu vou ser tal coisa, que eu vou ser feliz com isso, que eu acho que pior que pros outros, eu não consigo assumir pra mim mesmo que eu não quero mais isso. Eu já investi tanto tempo, eu sonhei por tantos anos isso que eu não consigo mais assumir, não. A pessoa não consegue desistir. Não consegue desistir. Porra. Esse lance do intercâmbio, eu tava me sentindo tipo o Ronaldinho Gaúcho, assim, tava nos eventos nada a ver, só pra acumular ponto. E daí, tipo, eu investi tanto tempo e eu tava numa fase, assim, de solidão, de ansiedade. E eu tava, não, quando a bolsa sair, aí eu resolvo esses problemas, daí eu trato, sabe? E daí chegou o resultado e eu nem concorri na parada. Eu, puta, cara, e agora? Que merda eu vou fazer na minha vida? Tipo, tudo que eu planejei não deu certo. E assim, eu tava contando pras pessoas, tipo, não, a bolsa já é minha. Eu vou pontuar 9, o máximo é 10. O maluco que ganhou a bolsa tirou 7,5. Uhum. Nossa. Tipo, a parada era minha, sabe? Não, cara, vamos chorar muito. E daí, cara, como é que eu vou contar pras pessoas que me aconteceu isso? E a frustração de carregar isso pra mim e também de depositar minha frustração nas pessoas, que eu queria que elas carregassem o fardo comigo. E daí eu chorava pra elas, tipo, meu, você acredita que fácil não comigo? Foi, né? Mas foi bom que você deu foda-se e aí agora você tem essa habilidade de desistir e se reinventar. Aham, e as pessoas, cara, Tercila, foda-se as pessoas. Tipo, e daí que não deu certo? A vida é isso, é esses tombos e a vida também. Os boletos não acabou, é tudo né? Teu, né? Os boletos no final do mês vêm no teu nome, brother. Você não tem. Ah, porque não deu certo. É problema, né? É. Dois agora. Mas é muito isso, cara. É, esse negócio de você... Eu acho que tem essa questão compulsória, e eu acho que essa questão compulsória de buscar a felicidade, ela é mantida por outros também. Então, porque as pessoas ficam, em alguma medida, te cobrando por aquilo que você disse que faria, né? Sim. Então, no caso dela, a bolsa, mas... não, eu vou passar naquele curso, sabe? Tipo, mas você já... Todos nós tivemos vestibular já, né? É, cara? O tal do vestibular, cara. Eu tenho uma dessas, assim... Cara, com a nota que eu passei no vestibular lá, eu poderia ter passado num dos cursos mais tops, assim. Só que o meu objetivo de vida é não ter aquela vida que aqueles profissionais têm no futuro, entendeu? Eu queria ter uma qualidade de vida diferente da que aquela profissão oferece para aquelas pessoas. Então eu falei assim, eu não vou fazer isso. O meu objetivo de vida, tudo bem, eu ia ganhar muito mais dinheiro? Óbvio que eu ia ganhar muito mais dinheiro. Só que o que que acontece? Vem com puta de um custo de saúde, entendeu? Que é um custo que eu não tô nem um pouco afim de pagar. Mas nem um pouco, nunca estive. E eu acho que eu descobri muito mais cedo essa questão de que a minha saúde física, em alguma medida, ela é uma instância de felicidade. Eu tava doente até um tempo aí, ainda tô meio zoado. Mas isso me entristece pra caralho, tá ligado? Porque me impede de fazer coisas que eu gosto e coisas do dia a dia, assim, de sentar e ir de um lugar andando até o outro, sem ficar me arrastando, morrendo, não conseguir falar, entendeu? Eu dou aula, então me incomoda eu não conseguir falar, sabe? Eu me sinto a pessoa mais inútil do mundo, tipo, you only had one job, tá ligado? Eu só tenho um trabalho, que é falar, e essa bosta eu não tô conseguindo fazer. Então, assim, nesse aspecto, tipo, era uma coisa que ainda tive uma clareza muito mais novo. Mas outras eu só fui adquirir agora, mais velho, assim, de coisas que eu achava que eram muito relevantes pra mim. Eu falei assim, porra nenhuma. Eu nem quero saber dessa merda. Isso vai me dar mais trabalho na vida do que vai me dar benefício se eu tenho um treco desse. E eu tava até discutindo com um cara que mora comigo lá. Que eu falei, velho, eu nunca quero ter tal carro, tal não sei o quê. Falei, velho, isso é uma dor de cabeça num ponto em que, tipo assim, prefiro não ter. Porque me faz tão bem não ter e não ter que me preocupar com isso. E me preocupar com outras coisas que envolvem a escolha de não ter isso, que pra mim me faz bem. E aí, eu acho que também... tem um pouco de mudar esse patamar do que é a felicidade, né? O que pra você esse conjunto de coisas envolve, sabe? Eu acho que é uma coisa que rola muito, cara. Todos nós crescemos com filmes Disney, filmes, tipo, hollywoodianos, né, cara? E, tipo, duas coisas que eu quero falar disso. A primeira, velho, é esse negócio de, tipo, a gente tem o problema de criar uma persona. Tipo assim, ah, cara, eu vou ser engenheiro, porque o engenheiro é desse jeito, ele vai ter o trabalho X, ou médico, enfim. E, tipo... a gente começa a se moldar para criar uma persona, sendo que a experiência humana real, ela é muito mais abstrata e muito mais, tipo, não uma cor só, tipo, ah, você é a cor vermelha ou a cor verde. É uma mancha de cores diferentes. Aí, tipo, como é ruim, gosto de falar agora, tipo, ah, cara, eu vou ser feliz desse jeito, porque eu vou ter um emprego X desse, velho. Porque, assim, a experiência humana é muito mais do que isso. Então, eu falo assim, como é ruim de ser, tipo, desde criança... ou aquele negócio de desenho mesmo, cara. Tipo, ah, esse personagem aqui é o personagem X. Ele age desse jeito, ele é o fechadão. Ah, esse aqui é o feliz. Mas sendo que a experiência humana não tem uma pessoa que é, tipo, uma coisa só, velho. E, tipo, e como é ruim de ficar, tipo... a gente é moldado pelas essas mídias que a gente cresceu. Não acho nem o objetivo deles, mas a gente acaba inconscientemente criando esse desenvolvimento de achar que a gente vai ser uma coisa. E essa coisa vai trazer felicidade pra gente. Eu tenho que falar também. Fala aí, seria até você lembrar. Isso. A gente estava falando da felicidade em alcançar coisas, né? Mas também tem a felicidade de alcançar o que você quer ser. Quando eu for assim, no caso, vou ser feliz. Ou quando não tiver mais problema para dar aula, vou ser feliz. Uhum. Né? Quando a minha voz for maravilhosa, eu vou ser feliz. E além disso, né? Do que você gostaria de ser, que você também, às vezes, esse é um objetivo teu próprio, que você não passa para os outros, né? Uhum. É uma coisa sua, que você tem que desistir para você mesmo. Uhum. daí, trocando um pouquinho do assunto, seria o fato de você aprender a lidar com o presente. Que aí eu vou falar uma coisa que eu não sei se pode falar aqui, que seria a meditação. Uhum. Só que eu considero a meditação viajar, por exemplo. Interessante. Porque você tá viajando, geralmente você tá em outro país, você presta atenção no que você tá fazendo. Você presta atenção onde você tá, o que, que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão olhando para você. Você presta atenção como a pessoa te vendeu o café, né? Você tá vivendo exatamente o presente. E você sente uma coisa tão gostosa, e aí a gente gosta de viajar, eu acredito por isso, assim, por a gente viver o momento. É, eu acho que quando você viaja, você sai de um... do ambiente em que não tem mais nada funcionando automaticamente, isso, entre aspas. Também. Você precisa prestar atenção no que tá acontecendo, porque senão você vai rodar, entendeu? Não, mas não só vai dar alguma isso. coisa, vai dar algum, alguma coisa vai acontecer. Não, mas eu acho que nem só, é por causa disso, mas acho massa que tá falando, cara, que é uma coisa que eu concordo muito sobre, tipo, isso envolve até as coisas felizes ou não felizes, mas, tipo, o fato de desligar pro automático que você vive, tipo, cara, o que, que eu vou fazer? Nossa, tô de férias. Acordei de manhã. Pra onde que eu vou hoje? Não é tipo, aqui eu vou comer agora. Nossa, que maçã, que sei lá o que, diferente de onde que eu tava. Tipo assim, tudo ganha um sentido real e não automático. Tudo é tipo, nossa cara, no dia X da viagem, eu fiz tal coisa. E tipo assim, você começa a viver o agora, a todo instante, de maneira tipo, muito intensa. E tipo, se a gente for olhar esse negócio de seguir o plano planejado, é muito chegar, começar a entrar no piloto automático. É tipo, eu acho que acho que, não sei, o Kevin falou sobre meditação, a falta de viagem, ou até a meditação em si mesmo. Eu sou muito fã, velho, de tipo assim, as pessoas me conhecem, vê eu fazendo isso. Eu respiro muito forte, às vezes, fico pensando, pra pensar. Porque tipo assim, cara, essa uma respiração que eu faço forte, tipo, é pra pôr o pé no chão, pra mim mesmo, e falar, cara, o que, que eu quero mesmo? Você vai falar, não, eu concordo mesmo com isso, velho. Eu vou... Aí, tipo assim, senso de... Eu chamo de super agora. Tá, tipo, realmente aqui. Tipo, pô, cara, tô aqui agora, uma informação nova, eu vou aceitar essa informação, eu vou concordar, eu concordo com isso, eu concordo, eu vou fazer isso mesmo. E, tipo... Eu acho que bate muito com o que a Fran falou, Fraga, esse negócio de a gente estar, tá, tipo, em vez de vir pro automático, em vez de criar planos pro futuro, vou ser feliz só quando eu chegar lá, é ver cada momento de maneira, tipo, real, Fraga. Tipo, cara, hoje eu tô afim de sair, hoje eu não tô afim de sair. Eu sei que eu sou o cara rolezeiro e tal, mas, cara, não tô afim. E, tipo, a gente para de vir pro automático e começa a ver a nossa persona o tempo todo, Fraga. Tipo, você criar uma válvula de escape pra você pontuar as suas ideias. Assim. Então, tipo, se eu respirar ou viajar, que é o momento que você vai refletir. Sim. Daí, no caso, né, uma meditação, acho que também é legal. Eu fazia meditação com as crianças todo início de aula. A gente, tipo, vamos respirar 3 vezes, porque daí você oxigena o cérebro, você presta mais atenção, fecha os olhos ali, smell the flowers and blow the candle. Era muito fofinho as crianças. Mas ó, esse negócio da meditação eu acho muito legal, assim, essa questão de você se colocar no presente, no aqui e agora, né? Nesse instante onde as coisas de fato acontecem e não funcionam de acordo com esse ponto futuro ou ficar sob controle do passado, em alguma medida, mas... parece muito simples falar isso. De verdade, parece um negócio muito simples falar. Mas é muito difícil. É um negócio muito difícil de fazer. Porque depende muito de você abrir mão... De ficar pensando naquilo que você tem que fazer em função daquilo que você já fez, para ver se aquilo que você já fez vai chegar onde você quer chegar, ao invés de, não, tá de boa, vamos ali, tô tranquilo, não tem problema, não tem estresse, sabe? Eu uso o termo não tem estresse para isso, quando eu tô no aqui agora, não tem estresse, vamos, não tem estresse. Porque não tem motivos pra negar ou não aceitar, ou considerar, ponderar, fazer algum tipo de obstrução à hipótese de viver aquela experiência, sabe? Mas é muito difícil, é muito difícil. Nossa senhora, ainda mais você tem um pouco de ansiedade, você, puta merda. Pra mulher ainda é um pouquinho complicado. Tem semanas que eu não consigo nada, né? Eu só aceito o estresse e fico nele. Mas... O estresse é minha verdade. É, mas aí depois deu. Aí quando eu volto ao normal, daí a gente fica na batalha diária ali de tentar se manter no aqui e agora. Na verdade, eu acho que eu consigo boa parte do tempo, mas claro que às vezes eu me pego, tô bem distante, mas aí eu me puxo de novo. Acho massa o que você falou agora, porque tipo, às vezes eu tô distante, aí eu penso. Eu acho muito massa esse negócio de parar de automático e se perceber, assim, pô, eu percebi, é muito difícil as pessoas, tipo, começarem a ter essa sensibilidade de perceber que não tá no seu lugar que deveria ser, no seu equilíbrio, no seu ponto... Zenith. É, seu ponto eu, ponto cara, eu sou eu. Aí, tipo, você começa a fugir, às vezes, assim, começa a descompensar e vai, tipo, ser cada vez mais e vira caótico, né? A bola de neve fica esquecendo mais. Mas, tipo, é uma coisa, eu acho até massa que esse, você falou não estresse, uhum. Sem estresse, você falou, eu falo não super agora, é até massa praticar isso, ou até a meditação, é que você parar pra, eu acho que é um exercício muito simples e tem um impacto grandioso, porque tipo assim, cara, eu tô onde que eu, pô, eu tô onde eu quero estar, tá? É, tipo, cara, tô preocupando, é muito massa isso, porque tipo assim, negócio, pô, cara, negócio pra que é 2 semanas, eu tô estressando pra cá, vai fazer diferença, pô, compensa agora. Aí, tipo assim, você meio que... Você dá um pause nessa... Na música tocando. Foco silencioso. Escuta você mesmo, né, velho? Fecha o volume de fora. Aumenta o volume de dentro. Fala, cara, não, sim, talvez. Ah, sabe o quê? E depois, não, beleza. Eu acho que tô com essa energia. Você sai demais na coisa que quer 2 semanas. E tem, pô, sem estresse, né, cara? Não, vai dar tempo. Sei lá, cara. Ou pra que eu tô fazendo isso mesmo? Então, tipo assim, eu acho... interessante fazer esse tipo de coisa pra felicidade, pra autoconhecimento, eu acho. É, tem que saber colocar seus objetivos, né? Separar o seu tempo pra coisas que você tem que fazer, mas também você tem que não se cobrar tanto o suficiente pra que se por um acaso você não precisar trocar um momento de trabalho por um momento de lazer, você não... Tá tudo bem também. Não é o fim do mundo. Então, isso que eu ia te perguntar, você que levantou essa bola, hein? O estar no aqui e agora é felicidade? Então. Eu acho que, tipo, que eu grego tenho, cara, é tipo. Eu cheguei à conclusão, cara, tipo assim, eu tinha outros assuntos pra falar sobre felicidade também, mas eu acho que, assim, esse que é o ponto, essa busca de felicidade. É, eu acho que tá no agora aqui já é uma coisa que vai além da felicidade, a minha visão. Que é, eu chamo de plenitude. A plenitude tanto em coisas boas com coisas ruins, mas eu tô vivendo aquilo realmente naquele momento agora. Eu acho que isso, assim, é isso que é o ponto, eu acho que essa felicidade superestimada gera, sabe? Você tá sempre querendo ficar sempre feliz que você não sente, mas é tudo isso que já discutiu aqui, todo esse negócio de, cara, ficar estressado, de seguir automático, de talvez não chegar lá e não ser, mas eu acho que você para um minuto, velho, começa a praticar esse sistema de parar. Aí fala assim, cara, tipo, eu não quero estar sempre tocando música alta, numa balada, eu quero às vezes parar também, sabe? Eu acho que você começa a dar valor, a minha visão, até pelo menos assim, cara, de solidão. Tipo, não, cara, não tô em festa, não tô, tipo, sei lá, ganhando dinheiro pra caralho, eu tô em casa aqui de boa, sabe? Ou então, tipo, pô, hoje tá foda, tô estressado hoje, né, cara? Cara, e tipo, eu posso bater aqui, bater comigo mesmo e forçar a porta pra eu ser feliz e vou ignorar minha raiva, ignorar meu estresse pra ser feliz. Isso gera, assim, muita dor de cabeça, muito efeitos colaterais. Ou você pode falar, tipo, o Rafael falou, sabe? Tipo, cara, eu tô, essa semana eu tô estressado mesmo. Essa semana eu tô mal mesmo, tô estressado. Então, cara, eu vou aceitar meu estresse, sabe? Tipo, então eu vou falar menos, eu vou evitar de sair com muita gente pra não ficar afluendo meu estresse à toa. Porque é uma semana difícil. Ou tem um problema que não tem como ser mudado agora. Eu acho que essa visão desse super agora, dessa, já é a plenitude que eu acho que vale mais do que a felicidade. Porque você começa a viver a felicidade quando ela tem que ser. Tipo, cara, eu sou feliz agora, porque eu tô na festa, ou tô com minha namorada, ou tô, sei lá, cara, jogando meu jogo aqui. E tô, não, é que momento massa, eu tô aqui mesmo jogando, velho. E quando o momento tipo, de estresse vier, o momento de tristeza, de solidão vier, tipo assim, não, cara, tipo, velho, eu queria. Pô, isso é incrível, né? Você fez o tempo todo, mas, velho, a vida real não é assim, cara. E eu tenho que parar de pôr a felicidade como norte e colocar o agora como norte. Porque se eu for colocar a felicidade como norte, véio, não vai conseguir. Posso colocar, mas não vou conseguir fazer. Então vamos ver a verdade. A verdade é o quê? É ter que viver o agora. É o que eu tenho, é o agora. Então é tipo, mas é a plenitude. Pô, eu tô mal. O cara respira fundo, eu tô mal. Então, cara, vou ficar mais de boa hoje em casa mesmo, né, velho? Não vou sair hoje, não. Sabe uma coisa que tá me suando? Fala. Autoconhecimento. Você ter um grau de autoconhecimento, ou no mínimo, não necessariamente um autoconhecimento propriamente dito, mas um grau de auto-observação já te traz um certo ganho de felicidade. No sentido de te dar clareza o suficiente para você não ficar apenas à mercê do mundo sem poder se observar. No sentido de, tudo bem, eu tô estressado, mas eu tô estressado. É essa situação que tá me causando, eu posso me afastar dessa situação? Não posso. Então eu tenho que aceitar essa situação. É um aqui agora, não é gostoso. É um aqui agora desagradável, vamos chamar assim. Mas é um momento em que você passa a ter clareza de que, tipo, tudo bem. Então, quando eu me afastar dessa situação que me tá trazendo aversão, eu vou me observar de novo e ver se eu ainda continuo estressado. Porque aí você gera uma espécie de aqui agora mais agradável, uma auto-observação ou um possível autoconhecimento um pouco mais refinado. E aí você consegue dizer, então, em momentos em que eu estou longe disso aqui, eu me sinto uma pessoa melhor, mais agradável, talvez, para mim ou para outras pessoas, mas eu mudo essa relação que eu tenho. Mais ou menos, foi isso que eu acho que eu acho que falou muito bem, cara. Eu acho mais massa isso, que, tipo assim, é um método científico, né, cara? E, tipo, você começa, tipo, cara, isso aqui, pô, tô mal. Você, tipo assim, quando você tá numa festa e você tá, tipo, nossa, não tô curtindo aqui, mas eu tenho que ficar curtindo, tô com a galera, velho. Ah, tipo, você nem sempre... Por que eu não tô... O que aconteceu? Tipo, o quão faz diferença se gerar essa observação? Tipo, tentativa e erro. Foi isso? Não, não foi. Foi aquela hora que a pessoa chegou, eu mudei naquela hora. O que ela falou? Ah, falou aquilo pra mim. Ah, quer dizer que isso mexe comigo. Por quê? Aí, tipo assim, eu acho que essa auto-observação constante, velho, faz você parar de seguir a música que é tocada, em todos os eventos, em todos os lugares, faculdade, seja na família, na igreja, e começa a seguir a música que você quer seguir. E isso aí, cara, eu acho que é, tipo, tá além da felicidade. Mas, tipo assim, você começa, tipo, cara, o mundo toca música, várias músicas o tempo todo, e eu começo a selecionar o que eu quero fazer. Seletivo, cara, tipo. Ou, tipo, a música tá tocando aqui, não tem como mudar essa música, velho. Pô, então como é que eu fico quando tá tocando essa música e não tem como mudar? Aí eu fico... Assim, então beleza. Então eu posso colocar um pouco mais de grave aqui, para tentar diminuir o impacto que isso me causa. Mas eu tenho que ouvir essa música mais umas 3 horas, 3 dias. Mas depois acaba. Aí, tipo, até isso é interessante, que eu falo, tipo, você toma a ciência dos dias ruins. Uhum, uhum. E, tipo, você, em vez de sofrer descontroladamente pra aquilo, desespero, caótico, ah, meu Deus, tá pegando fogo, aquela coisa toda... Você fala assim, não, cara, o fogo existe. É aquele meme do cachorrinho tomando café na casa pegando fogo. It's fine, entendeu? It's fine. Tudo bem, tá caindo o mundo. É, mas, tipo, it's fine. Cara, eu sei o que tá acontecendo. Assim, cara, não vou deixar o fogo. Aí começa a ficar interessante. Não vou deixar o fogo pegar, mas acho que eu, assim, cara, não quero que queima, sei lá, meu celular, meu notebook. Coisas que são valiosas pra mim. Mas tem coisas que eu não consigo tratar. Então eu vou essa energia com que eu peso de importante. Você começa até ter, tipo, passar pelos dias ruins de maneira mais eficiente. Já que eu não tenho como mudar os dias ruins, eu posso tentar diminuir o impacto que ele causa. Se eu entendo que ele vai existir mesmo, sabe? Aí, tipo, como faz a diferença? A pessoa que tá buscando a felicidade o tempo todo, velho, ela tá cega pra isso. Ela, tipo, já é a ilusão que, tipo, não, velho, vai ficar tudo bem, vamos sair pra curtir, vamos sair sei lá o quê. Tipo, se eu não vejo fogo, o fogo não existe, sabe? Aí, tipo, mano, velho, tipo... Não, não é assim também, né, cara? Aquela frase que você falou lá no início, sobre estar em constante questionamento sobre você, sobre o que você quer, porque a pessoa do passado não é mais você. É... Assim, eu sempre... Não lembro exatamente como é que foi, mas eu falei mais ou menos, sempre questionar nossos planos, porque talvez os planos que a gente fez... A pessoa que fez os planos já não é mais a mesma. Não é mais a mesma. Isso é autoconhecimento. É você saber o que você quer. Que daí você não gasta mais, tipo, energia, o seu tempo, tentando realizar coisas que, tipo, cara, não te preenche mais. Não faz mais sentido pra você. E quando a gente se conhece, né? Que a gente sabe, poxa, eu não estou bem. Você evita uma situação que seria... quando você não se conhece, você não está bem, você acaba colocando a razão de você estar mal numa uma coisa externa, né? Uau! E aí você gera um... geralmente gera um problema muito grande. Ou você briga com alguém, ou você... né, alguma coisa acontece. E daí isso é interessante também, daí lembrei de um outro fato, que daí é você culpar algo externo, né? E não você mesmo, né? Você não saber que, na verdade, isso é uma coisa sua e... que só você pode evitar. Por exemplo, se eu tô de TPM e alguém vem falar comigo, eu não tô a fim de falar, eu falo, olha, hoje não. Eu vou ali, vou ficar quietinha e semana que vem a gente conversa. tem como segurar até semana que vem? Tem? Então semana que vem a gente conversa. É. Eu acho que é sensacional, cara. Porque, tipo assim, nossa, o caso que você citou agora, né, cara, TPM. É, tipo, ah, sei lá, aquele cara idiota. Eu já vi, tipo, morei com muita, já morei em vários lugares, conheci muita gente, muita pessoa... e geralmente, tipo assim, é muito caótico, sabe? As pessoas, tipo assim, ficam, não só TPM, mas tá uma pessoa um dia ruim, e ele culpa, não, que cara falou aquilo comigo e tal. Espera aí, velho. Aí, tipo, aquele dia tava mais sensível. Sim. Então, tipo, isso aí faz toda a diferença, sabe? Tipo, cara... E outra coisa, observar, se você convive com a pessoa, observar a regularidade da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa, você vai falar bom dia, ela vai mandar o seu bom dia pra um lugar muito desagradável, entendeu? Uhum. Só que, tipo... essa pessoa não faz isso todo dia que você dá bom dia. Porque se você dá bom dia pra essa pessoa todo dia, é porque ela te responde de um jeito agradável. Lógico. Né? É meio lógico o negócio. Só que ponte fraca... é, aí se a pessoa fica te dando patada todo dia, você para de dar bom dia. Isso é mais natural possível. Então assim, então peraí. Tipo, não deveria ser um negócio pra te gerar reatividade, entende? É uma coisa assim, peraí. A pessoa foi grossa comigo. Eu não gostei. Serve pra mim também. É um awareness, né? Tipo, despertar? Não, é um awareness, é tipo um prestar atenção, só que pra muita coisa. É só que assim, isso me incomodou, sabe? Essa pessoa me incomodou, mas ela não é uma pessoa que me incomoda regularmente. Saber que foi a coisa que incomodou, às vezes nem a pessoa. É, e aí tipo, entra esse negócio da observação. Eu não tenho motivo pra devolver nessa pessoa. Outra coisa é... toda vez que você vai chegar a falar com a pessoa ou te dá uma escrotizada, ou faz uma piada, ou vai irônico, ou é grosso, ou não sei o quê. Aí você tem que ver que é uma situação que não tá sob seu controle, ela é incontrolável nesse aspecto. E a única coisa que você pode controlar é como que você vai lidar com isso na ausência dessa pessoa. Porque a depender de quem é essa pessoa, por exemplo, se for uma pessoa da qual você depende... se for um chefe, um pai, alguém que te financia, alguém que te ajuda financeiramente, essas coisas. Tudo bem, aquele negócio, abre aspas, engolir sapo, né? Mas você tem que engolir sapo. Mas o importante é, a distância dessa pessoa, longe dessa pessoa, como é que eu vou lidar com essa sensação que essa pessoa me despertou? Sou eu essa sensação? Me cabe? Eu preciso carregar isso? Não. Ou sim, depende da resposta, mas... A questão é... fazer esse movimento de que o Greco faz respirando, e é muito engraçado pra quem conhece ele faz isso mesmo, mas é um momento de tipo assim, a situação é essa, aconteceu isso, estou sentindo isso. Como reagirei a isso? Preciso reagir primeiro? Segundo, como, caso eu precise, caso não precise, também como? Como é que eu vou fazer pra... né? E aí... me fugiu o que você tinha falado? Da culpa? É, da sensação de culpa. Porque, assim, às vezes você não vai saber lidar com a situação. E, óbvio, ninguém nasce sabendo lidar com todas as situações. Então, assim, gente, culpa é um negócio, assim, cara, não se coloque em culpa sem necessidade, assim. Eu tenho, pra mim, e uma coisa que eu fiz uma diferenciação entre responsabilidade por alguma coisa e culpa propriamente dita pela outra. Culpa é imputado, culpa é te colocam a culpa. E responsabilidade foi algo que eu fiz e produziu aquilo que eu não gostei, ou que foi prejudicial, enfim, mesmo que seja boa. Consequência positiva, consequência. Eu sou responsável por algumas coisas, mas não necessariamente eu vou ser culpado por elas. Entende? Então, eu uso essa distinção pra mim, porque ela me faz... Ela é uma distinção que, pra mim, me dá muito mais... não vou chamar poder, mas eu vou usar essa palavra. Me dá muito mais poder sobre a realidade, no sentido de... Isso eu fiz. Essa consequência eu produzi. É responsabilidade minha, quando eu faço de determinado jeito... eu explico de um jeito ruim, as pessoas vão mal na prova, é responsabilidade minha também. Mas eu não posso ser culpado por isso, porque não é exclusivo da minha pessoa o processo ter dado errado por completo, entende? Então eu tento fazer isso para eu poder também me empoderar do que me compete fazer diferente, caso seja necessário. Porque a culpa te colocam, e aí Sim. Tu se vira com o negócio, entende? Eu acho que... te colocam e às vezes se coloca uma coisa, tipo assim... depois você aprende a se colocar a culpa, né? Mas que eu acho também muito negativo, às vezes sempre, a pessoa sempre se culpar, cara, nossa, aconteceu isso porque eu sou muito... porque eu falei tal coisa e tal. Eu acho que, botando um pouco na fita, que é uma auto-observação, depois você começa a evoluir isso. Começa a praticar isso mais, né, com mais frequência, mais com a coisa mais natural. Eu acho que o máximo que gera uma outra coisa que eu acho muito legal, pegando o que vocês estão falando, é começar a observar o outro também. Então, tipo, eu acho que esse negócio de culpa eu acho muito complicado, cara. Porque as pessoas, tipo assim, nossa, cara, eu sou assim, nossa, eu não sei conversar. Mas, assim, tipo, até coisas negativas, nossa. A gente, quando é adolescente, né, aquela puberdade louca, nossa, eu não consigo falar com pessoas do sexo oposto, ou sexo que me interessa, homem e mulher. E, tipo, nossa, eu sou assim mesmo. Mas peraí, cara, como é que a pessoa tava no dia? Será que fui eu? Aí, tipo assim, como é diferente, velho, você parar pra observar a situação, tipo, de maneira... Cara, mas aquele dia ele não tava bem. Aquele dia ele foi... E não é normal ser grosso comigo, mas aquele dia ele foi. Não teve um contexto pra eu fazer o que eu fiz, eu achei que tinha, uma pessoa não interpretou que não tinha, e deu ruim. Calma aí, ela tem pessoa desse jeito? Por causa disso... Nossa, faz sentido pra esse jeito, então o que eu vou fazer? Eu chegar... Olha, seu Jovem, você tem pessoa desse jeito, velho. Eu consigo entender por que você tem desse jeito, que você teve pra você, essa brincadeira que eu fiz pensando nisso, pra você significava isso... E agora eu vejo por que você pensa desse jeito, mas eu quis fazer desse jeito aqui, velho. E tipo, cara, eu entendo que a responsabilidade e culpa, né? Eu sou responsável pelo que você sentiu, tipo, cara, eu sou responsável por ter gerado isso em você, não porque você sentiu, mas eu gerei isso em você, mas não é a minha intenção. Tu não é culpado disso, você só é responsável por isso. A intenção é essa, cara. Agora, tipo assim, cara, é isso, desculpa, ponto. Aí você para de carregar a culpa, você, tipo, mostra, tipo assim, assuma a responsabilidade do negócio, mostra o seu objetivo. E, tipo, cara, e agora? Aí, tipo, largar a mão da culpa. Falar, tipo assim, cara, vou pegar a cidade que eu tinha, vou explicar, entendi ela, entendi o que quis fazer, pus as cartas na mesa e falei abertamente e pedi desculpa, cara. E agora, tipo, agora a decisão sua, não cabe mais a mim. Você quer continuar ficando perto de mim, você quer ficar, parar de estar comigo. Mas, tipo assim, como faz diferença esse negócio de parar pra observar em vez de só, tipo, tomou uma, toma da cá, você vai... bate de volta, sabe? Às vezes, tipo, tem muito mais... Eu acho que sempre tem mais contexto por trás do que simplesmente essa... que rola de direto, sabe? Não sei. E eu acho que você deixar a culpa ir embora, e até a sua culpa e a culpa aos outros, seria um pouquinho abraçar a imperfeição. Com certeza. Daí você sabe que você deu o seu melhor, você sempre vai dar, você vai sempre tentar ser melhor. Chegar no teu, no teu nível de felicidade que você quer, que você vai ser uma pessoa que você tá imaginando, mas, cara, eu sou imperfeita, eu sou assim, eu sou feliz assim, e eu vou melhorar, lógico, o máximo que eu puder, todo dia, todo momento, mas... E a culpa é horrível, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que aqui a gente tá num público... Aqui nós, né, que estamos aqui na mesa, e pra quem tá ouvindo aí, é um pouco mais seleto, assim, no sentido de... Você tem que ter, pra poder ver justamente essa questão da imperfeição, que aquilo que te dão como patamar de felicidade é de um outro contexto, de um outro grupo de pessoas. se aquilo vai entrar na sua vida e aquilo vai fazer sentido, é outra brincadeira. Que aí é justamente o que vai dividir, digamos aqui, os povos, né? No uhum. sentido de quem vai... quem é gado, entendeu? Quem pensa, pensa. Sim, sim. No sentido de vou comprar essa felicidade, custe o que custar. Então, felicidade pra mim é sair todo fim de semana, trocar o carro todo ano, gastar com balde na balada e fazer o que eu acho que é o certo, entendeu? Ou coisas do tipo, não, pra mim, felicidade é ter esses pequenos momentos de clareza no qual eu consigo sempre ficar me adequando a situações novas, por exemplo. Pra mim, isso é felicidade. Tipo, cara, eu não ser uma anta e agir igual em todos os momentos, entendeu? Porque puta que pariu. Se você ficar repetindo a mesma coisa em momentos diferentes, é dar porrada no muro, entendeu? Não sei, pelo menos pra mim, né? Essa é a questão. Pois é. Acho massa ter noção disso, né, cara? Tipo, quando ia muito embalado, assim, a gente via, nossa, cara, tem gente que curte balada mesmo, tá aqui. Mas tem gente que tá aqui, tipo, porque é o lugar que tem que estar. Tá, assim, é o lugar que vem à noite, sexta-feira à noite. É o lugar que tem que estar, tá, entendeu? É o dinheiro que tem que gastar, entendeu? É o... Impostar, é, exatamente. Às vezes é só uma fuga mesmo, né? É uma fuga. Muitas vezes. Eu tenho uma análise meio... ainda superficial sobre isso, mas... É isso, cara. Esses patamares que eles dão, eles são genéricos, cara. Se você for parar pra pensar... Quem que de fato vai pra balada ou vai pra uma festa porque gosta de dançar aquele ritmo? Entendeu? Gosta de estar com aquele grupo de pessoas, entende? Porque o que eu vejo dessa felicidade vendida, no sentido de, né, aquela barra que você tem que alcançar, eu não vejo nada muito preciso, assim. É sempre uma coisa genérica, é uma foto, é um conjunto de foto, de momento, de status quo, de onde você se posiciona perante os outros. Tudo muito abstrato, né? E não tem um produto final em que, tipo, você fala assim, ó, puta, cara, quando você fizer isso, cara, essa sensação aqui, ó, isso é a felicidade, sabe? Não, é tipo, não, porque você tem que ir lá e aí, né, traz a bebida que pisca, que não sei o que, pai, não sei o que e tal. O clássico, né? O clássico da balada. Entendeu? Só que, tipo, é muito genérico, é muito vazio, assim. Não porque não dê. Tem seu valor. Sim. Tem seu valor, mas. Pessoa que é feliz com isso. Uhum. E nada contra balada, gente. E nada contra as pessoas que querem isso, gente. Eu gosto. É, tipo, vezes ao ano. O problema é quando é, tipo... acho que o plano que você tá falando aqui é... É compulsório, cara. Quando é robótico, quando é compulsório, quando é automático. É o lance do status que você falou, cara. O Instagram é a doença, assim. Porque você tá constantemente se comparando com as outras pessoas. É o teu primo que tá em outubro em Cancún, tá na praia. O fulano que passou, sei lá, em medicina. E o cara que tá lá em Cancún tá olhando o Instagram do outro que tá no Brasil, sei lá. Nossa, eu vi alguém falando sobre isso esses dias, cara. E tipo assim... porque tem alguém tá olhando o Instagram da Bruna Marquezine. Aí a Bruna Marquezine tá triste porque ela tá olhando a Gisele Bündchen tá triste porque ela tá olhando de não sei quem, aí não sei Gretchen. Quem... Não, a Gretchen é diva, filha. Quem olha fica triste mesmo. É disponível, cara. Gretchen é o status quo da felicidade, entendeu? Mas é sempre assim, é sempre esse looping de você... É. Sempre a pessoa que você acha que tá feliz, ela tá também olhando a vida de outra pessoa. Ponto. Por isso que é importante parar, né? Vamos parar e vamos olhar pra gente. Vamos dar um pause aí, respirar fundo. Só olha pro lado, velho. Olha pro lado, vê quem que você anda, entendeu? Tipo, beleza. Porque muito provavelmente você pode estar no mesmo lugar que essas pessoas também. Sabe? Você pode estar na foto que aquela pessoa posta. Às vezes a foto dela tá mais legal, você fica com inveja ainda, mas você tá no mesmo... cara, você tá do lado, entendeu? A pessoa só tirou a foto, tipo, com você do lado direito, mas... Tudo bem, e aí, mas o momento é aquele e tal, mas sei lá, cara. É porque o lance do Instagram não é real, porque ele tem filtro, a pessoa, tipo, comprou aquele momento, sei lá, na balada e tal, tal, tal, e você não sabe que a pessoa passou por estar ali prestigiando aquele momento, e daí você vai comprando aquela ideia de que não, vou ser igual a essa pessoa, ou essa pessoa tá feliz, ela tá plena, e eu não estou, e é sempre aquela busca visualizando na vida de outras pessoas que não têm a mesma trajetória de vida que ela. Sabe, eu tive duas amigas que eram promoters, e elas sempre pareciam muito felizes, nas baladas, tipo, nas raves mais tops, assim. Uhum. Só que, cara, quando você conversava com elas, elas estavam de saco cheio. Elas queriam estar dormindo, sabe? Elas estavam estressadas, elas não queriam estar lá. Só que elas estavam, tipo, quando você olha pra foto, no lugar, com, sabe, pessoas e aquelas, toda essa filtragem, essa construção, você fala, caralho, velho, que do caralho. E aí, tipo, e eu conversava com elas, elas tavam assim, puta que pariu, eu quero estar em casa, cacete, eu não quero estar aqui, sabe? Mas no Instagram é uma vida maravilhosa, lindíssima, assim, sabe? O Instagram, usando só como... Eu acho que, pegando uma analogia agora, rapidamente, do Instagram, velho. Se eu falei que eu vejo super agora, já vendo toda a gama de informação, tanto as positivas quanto as negativas, de verdade, eu acho que o Instagram é um recorte só das felicidades. E aí, tipo... Recortar só felicidades... Eu tenho um Instagram com, sei lá, com 60 fotos, 50, 500 fotos, 1000 fotos... Ter 1000 fotos de 5 anos mostrando só felicidade, e eu ver esse Instagram de pessoa com 1000 fotos só de felicidade, e eu que vivi esses 5 anos com felicidades e tristezas, e várias tristezas, mas ver 5 anos só de felicidade, automaticamente eu vou pensar, nossa, o cara é mais feliz do que eu. Mas a gente tem que parar de... A gente tem que entender que essas redes sociais, elas são recortes só apenas dos momentos de felicidade, sendo que, como falamos aqui agora, muitos deles nem são... necessariamente de felicidade. É a menina feliz, pagando de feliz na foto, sendo que tá trabalhando e não quer tá lá. Então, tipo, eu acho que é muito real a gente parar de, tipo, usar a bússola do outro, o Instagram do outro, ou a vida do outro, e começar a parar pra dentro. Se pause na música, observar pra dentro, olhar pra dentro e ver como a gente tá, entendeu? Que eu acho que vai ser... Eu não digo que você vai ser mais feliz, mas vai ser muito mais pleno, honesto, sabe? Talvez. Aprendo assim, mais inteiro, mais íntegro, mais você de verdade, Fraga. Vai criar menos problema pra você mesmo. Sim. Sim, cara. Eu tava conversando com uma aluna que ela veio falar comigo sobre isso, que ela falou assim, professor, eu sei que no meu Instagram eu sou fútil. Uau! Ela chegou e falou assim, lá só estão as fotos que eu viajo, com comida, com roupa, com não sei o quê. Só que, tipo, e ela falou que isso tava tendo efeito na vida dela. Porque as pessoas já chegavam nela achando que ela era retardada mental, entendeu? Que ela só entendia de futilidade, de maquiagem, de roupa, de São Paulo Fashion Week, não sei o quê. Porque ela foi, aí noivou, nananã, então ficou postando foto. Aí ela, tipo, começou a sentir mal, assim. Aí eu falei assim, vou ser sincero, você cavou sua cova. Porque é isso que você tá mostrando. Aí ela falou, mas eu queria que... Eu falei, tá, você queria que as pessoas te vissem de um jeito diferente, só que agora vai demorar mais tempo, porque a pessoa tem que vir, conversar com você, quebrar a cara, ver que você não é o que o Instagram tá mostrando. E vai ter que lidar com isso, e vai ter que lidar com que você tem suas alterações de humor, e não sei o quê, enfim, blá, blá. Tive que dar também, né, pra ficar esperto, mas... Pra sair desse mundinho também, né, caralho, porque, porra... É justamente isso. Ela tá criando problema pra ela. Porque ela queria que as pessoas se interessassem pelos assuntos que ela gosta, que é cinema, que é... Ela gosta muito de uma terapia específica com crianças autistas. Então, ela, tipo, ela adora falar sobre isso. E ela não coloca lá. Não. Entendeu? É uns negócios bizarros, assim. Se ela quisesse ir pra esse mundo de, sei lá, ganhar com dinheiro, né? Com roupa, essas coisas, tudo bem. Eu ia achar... Uhum. Não, uma ideia dela ótima, ficar sendo fútil no Instagram pra ganhar dinheiro. Uhum. Mas se não é isso que ela quer, então, não vai ganhar dinheiro com isso. Ela faz? Ela produziu e ela chegou ao ponto disso incomodar ela e vir falar comigo, entendeu? Tipo, desabafar, entendeu? Uma persona digital que não é ela. Exato. E ela, tipo, em vez de investir na própria persona dela, que é colocar coisa de cinema, ela, tipo, olha, fui no cinema tal, sei lá o que, vi tal filme. Não, aí, tipo, bizarro, né, cara? É tão... Eu não sei qual é o motivo dela, né? Mas, tipo, analisando por fora rapidamente, eu posso estar errado. É, tipo, após tanta foto que a mídia, a música manda pôr, uhum. que ela nem conseguiu mostrar. Ela consegue mais, ou tem muito mais dificuldade. Tem muito menos espaço pra mostrar o que ela quer. Mas às vezes ela quer postar aquilo. E ela não consegue lidar com a mensagem que o mundo retorna. Mas às vezes ela não tem problema ela postar aquilo. Eu não acho que é errado. Eu não acho que é errado ela não postar das crianças. Eu acho que o que ela veio com forma de desabafo foi justamente isso. Ela não tá conseguindo lidar com o retorno do mundo. É, mas entendeu? É apertar o botãozinho do... Eu quero postar, eu vou postar, sim. Instagram é meu. É. Pau no cu de quem não achar legal, entendeu? É. Vem falar comigo, paga minhas contas aqui. Beleza? Paga minhas contas que nós conversa. É, aí você pode escolher uma foto por semana aí, eu posto, beleza? Tudo certo. Que em 5 minutinhos ali você já conversa com a pessoa já se afasta, porque ela, não, né, não é bem isso que eu queria falar. Né, não é uma pessoa fútil e... Tá bom. Galerinha, então... Acho que por hoje é isso, né, velho? Estamos ficando por aqui. Conversa muito boa. Agradeço, jovenzinhas. A gente agradece a participação aí, né? Obrigada, pessoal. É nóis. Vai ser top. E valeu. É isso aí. Abraço. Falou pra vocês. Beijos. Beijos. Beijos. Falou.